só um homem conhecia o seu destino. Só um homem era Deus desde menino. É presente sem ser visto. Não se vê o amor. Quem foi o mais humilde nos seus passos? Foi rei sem possuir nenhum centavo. Não ficou para a colheita, mas só plantava amor. É Cristo invicto, é Cristo. Desde menino é presente sem ser visto. Não se vê o amor. Quem foi o mais humilde nos seus passos? Foi rei sem possuir nenhum centavo. Ficou para a colheita.